Perdoa os meus erros, é que às vezes tenho medo de seguir em frente e me machucar. O que teus filhos mais desejam é ser tua mão direita. Que é pra ver acontecer o teu querer. Que bom que tu me amas demais. Não fosse a tua mão, eu jamais teria forças pra resistir às pedradas que me lançam. Tu me amas demais, meu lar tá inundado de paz. Enquanto a força em mim pra cantar, cantarei, meu Deus, eu te amo demais. Tchururu, tchururu, tchururu, tchururu, tchururu, tchururu. Velhas, quando alguém machuca a Vera, quando o inimigo quer me ver assim, tu te mostras em minha frente, ora amigo, irmão, mas sempre vem trazendo força pra prosseguir. Que bom que tu me amas demais. Não fosse a tua mão, eu jamais